Toco no estereotipo, meu foco não é periódico. Eu colo o estéreo, fica, isso é óbvio. Você ouve várias rimas no pico, guarda seu ódio, ninguém me fode igual mina no Chico. Não enrolo, colo no pico, montanha, fico no topo. Vários dizos é mito, fazer verso louco. Holofote, sim, é claro que nessa luz eu fico. Mas não vou me sacrificar por ingrato, então guarda seu crucifixo. Meu flow não tem fluxo fixo, sem problema eu treino e busco isso. Roubo a cena, meu movimento, busco risco. Você é da lista dos vivos. Quer conhecimento? Então pega um tempo. É claro, então invista nos livros. Não importa em qual lista que você me nomear, produtor ou MC, nas duas tem meu nome lá. Trago até um ciclone pra detonar esses clones ha. Casado com a música e nós tá agindo tipo Bonnie Clark. Ligeiro com deslizes, mano, eu sei onde eu colo. Minha rima tem afiação, por isso que eu não amolo. Sou preso às minhas raízes, mas estouro no norte igual polo. Eu mantenho os pés no chão, sim, sou um artista solo. Mas talvez eu seja preso, meu rap é illegal. Escrevo até tarde, zumbi, Resident Evil. Tipo Schwarzenegger com duas Desert Eagle. Sem remorso, então é hasta la vista, amigo. Click, clack, bang, bang, bang. Bingo, tipo o som da Beyoncé. I got a big ego. Arrebento e quebro tudo, eu tô tipo Steve Seagal. Cê vai lembrar de São Roque pelos rap, não pelos Beagle. Snapback ele tá, tatuagem na pele tá. Mas não adianta aparência contra as rimas bélica. Pergunta pro LK e pra Isabelle, pá. Por que que é desse lado aqui que as mina querem tá? Cê acha que cê é um rapper? É ter essas rimas meia boca e cê falso igual pegadinha do João Kleber. Já sou o que vários quer ser. Estrategista rimo, mas não sou Lecter. Pra ter grana que é difícil você ver um Blackter. Se for pra evoluir, então use tá fim. Então eu acho que sou um discípulo de Darwin. Esses MCs não entendem metade das minhas rimas. Me sinto mudo de um braço só, tentando falar em libras. É difícil existir algo que eu não entenda. Então não se surpreenda, se ligar no saque eu atenda. Pois eu fiz o beat, fiz a mix, claro, fiz a venda. Zica na rima, zica na base, moleque, espero que você entenda que sou tão verdadeiro que não preciso de pseudônimo. Não conheço vocês, pra mim vocês são anônimo. Cê não entende a minha rima, burro é seu sinônimo. Cada letra um significado, meu rap é um acrônimo. Pelo teu sentido, pois eu tenho sentido. Que o rap me deu sentido, pois rap sem título, sem rumo. É claro, sem rap eu não me acostumo. O rap é construção e eu vejo os MC sem prumo. Pode fazer barulho que, mano, eu não durmo. Sou noturno, sou diurno, de Citroën ou de Uno. Nova escola, mas eu acho que já deixei de ser um aluno. Seu rap é baseado no meu, mas é queimado tipo fumo. Então sente a emoção de pegar meu disco e tirar o plástico. Devia chamar de Corinthians contra Palmeiras. Clássico, volume decibéis, tem mais de 1000 decibéis. Sirvo rimas tipo garçom, então vai, desce 10. Ou melhor, faz uma prece em vez de querer tretar comigo. Sou sozinho, mas tenho tanto flow que até parece 10. Pelo menos 5K, quando eu rimo em drive-by. E o som que sai faz, mas barulho que dá bom não vai, vai. Então vai, sai, sua rima é ficção, sci-fi. Cê não é bandido nem favela, cê é só filho de papai. Não gastei com cap chicks, no disco fiz os rap mix. A caixa, o bumbo, clap também, os trap syncs. Tem uns elaborados, mas também tem uns rap simples. Boom bap num rap, nos outros uns trap beats. Misturo tudo isso quando posso os tracklists. Faço pelo hip hop, não só pelas bad beats. Vim pra ser voz principal, os outros são ad-libs. O que eu rimo é real, os outros são Netflix, motherfucker.